Agora sim, chegou o que faltava para você. Carreta Touro Malvada, a Escandalosa. A Escandalosa do Pará. Alô, Padu Bicolã. A Escandalosa. Malvada. Ladies and gentlemen. Senhoras e senhores. Vai começar o show. DJ Big Show! E quem tá feliz, bota o bracinho pra cima! Bora começar a esquentar tudo! E quem vai acordar amanhã, meio-dia, não grita! Galera da Arena VIP, tá invadindo! Gira tudo, bora, bora! Eu só te peço, só mais, só mais. Fala, Alex, ele é a primeira dama no circo. Você, só mais uma chance. Vai começar a pressão assim! Se mudar, que viria a me amar. Eu gosto do bagulho doido. Bora jogar tudo pra cima, minha turma! A Escandalosa! A Escandalosa do Pará! Bora que o Big chegou nessa parada, bicho! Pra começar a esquina tudo. As molecas já estão na fita. Bora lá que assim o vento, bora, bora lá que assim o vento, bora, Big, vai doida. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Caqueado da bandida, caqueado, vai doidando, vai doidando, vai doidando. Caqueado da bandida, vai doidando, vai doidando. Teus amigos, teus amigos. Big Show. Olha as primas da Alemanha. Carreta Touro Malvada, a Escandalosa. Calma que eu tô só esquentando, tô pegando o clima, tá pegando o voo. Vai, vai, vai. Joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. É na pressão, caqueado, vai oigando, vai tremendo, balançando. Bora, menino! E joga a mão pra cima, joga a mão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão. Carreta Touro Malvada. A Escandalosa do Pará. E vai aquecendo, vai noidando, vai noidando, vai noidando, vai pra cima. Para Rodrigo Meira, que o negócio tá esquentando. Para meu parceiro Silvano Gilene, o meu grande parceiro Roberto do Leiva Silvino. Galera da Alemanha e peso, tão aqui comigo! Big Show! Você me partiu meu coração. Isso pra todos, não quero mais. Não servia pra você. Tá pegando fogo, mano, Vicolão! Agora fez um som. Pode chegar, galera, que seu alô, só chegar que a gente manda. Não tem dessa, não, papai. Como esse mundo gira, como isso não contou. Não contou que pudesse mudar, que viria a me amar. Com muito carinho, meu grande parceiro Alex. Tô contigo, Alex. Ele é sua primeira dama, Hanna também. Rapaziada, aqui na nossa frente. Tão deitando tudo. Obrigado, Alex. Um abraço pra você. Agora vai sofrer na minha mão. Prova do seu desprezo e solidão. Com a poderosa super pegando fogo. Rapaz, o negócio tá bom. Tá bom, mano, Bicolão. Bora agora, bora. E joga tudo pra cima. Vai jogando, vai jogando. Eu gosto é de pressão, eu gosto é de pressão. Por isso que eu sou o Big Show. Bora. Tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau. Bora, Big, bora, vai doidando, e Big vai doidando, na pressão, é na pressão. É a primeira vez aqui no Bar do Bicolô, e a gente vai doidando. Amar, banhei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça. Não dá mais, quero uma briga em cima da outra. Tudo ao vivo, vai! Não dá mais. E agora? Uma briga em cima da outra. E aí? Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vir aqui. Eita, Pino! Amor, eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei que te magoei bem. Para meu parceiro Alex! Meu grande parceiro Maurício também. Ele e a Jéssica aí do Guarumã estão aí no circuito com a gente. Forte abraço do seu maneiro Big Show, hein? Tão sempre juntos. Placídio, proprietário do Ripson. Galera do Ripson P. Fala, Wagner, cadê você, Wagner? Não me abandonou. Sente, se tu ainda me amas. Amas, amas, se tu ainda me amas. Carreta Touro Malvada. Eu só te peço, só mais, só mais. Só mais uma chance, só mais uma chance. E a gente gira as emoções. E vai jogar tudo, bora, é pressão, toma a rotina. Eita, garoto. Eu vou deixar você partir, pra nunca mais voltar, você feliz. Olha meu patrão Cassino, bem agora, mano. Fala, Cassino. Esse é parceiro, viu? Vou tirar o chapéu pra ti, mano. Depois eu vou descer pra ir contigo. Galera do Hip Son, esse cara é de rocha, tem que tirar o chapéu. Eu vou recomeçar e de você. Bora pra cima, um abraço pra ti, mano. E com a equipe ficha 28 do tal, eu vou ficar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha 28 do tal, eu vou ficar. Agora vai pegar o que me fez sofrer. E vai pirando o cabeção, é na pressão. Um, dois, três, boa, Big, não é da garota. Carreta Touro Malvada. A escandalosa. E a gente vai tocando as emoções pra galera. Para do Bicolão, vai pegando fogo. E joga a mão pra cima e bate na palma da mão. E joga a mão pra cima. Agora é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. Júnior Santorini. Vamos doidando as emoções, cara. Fala, meu parceiro Leandro. Tô contigo, garoto. Família Marques também, desde cedo comigo. Só valeu, só valeu. Você, que tem que, meu coração abriu, se machucou. Foi de novo, meu lado, fica aqui, imaginando. Mas quando pode cair, e aí, amor? Nessa passa de amor. E parabéns pra você, que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar que seu roubado sou. As primas da Alemanha, bora Silvano! Silvano tá só no pacote hoje, né, Silvano? No quarto já, Silvano? Valendo, valendo. No sétimo? O cara vai. E vai pirando tudo, tudo, tudo! E pega o balde, pega o gelo, não deixa a pedra cair, bora! O comércio tá acabando de chegar no pé. Aquele Nike louco, então é 24K. Na humildade eles venceram, olha a pegada dos moleques. Sente o cheiro exalando sem raiva black. Alô, Melly! Eu saio pro meu rolezinho de Camaro ou de Porsche. Vou dar uma bicada, eu vou curtir o pop live. Ontem à noite, o bagulho foi incrível. No escurinho com as gatas na festa do crocodilo. Aí é só marcante, eu vou ficar de jeito todo no estilo. Vamos abraçar com todo carinho, meu grande parceiro DJ, ele é pressão. Ele e toda a sua família aqui com a gente. Hoje eu tô já no sétimo pacote, tô fingindo ir na merda. Eu quero uma princesa, eu tô daquele jeito. Tá ligado, só tem princesa, é o mega príncipe. Bora, Big, que o bagulho tá ficando. Bagulho louco, louco, louco, louco. E já tá louco. Bagulho louco, louco, louco. E já tá louco. ao nosso grande parceiro Preto, ele e toda a sua família aqui do nosso ladinho esquerdo. Desde cedo, obrigado pela estada hoje, maninho. Seja muito bem-vindo na carreira. Um abraço do Big pra você, valeu! O bagulho já tá doido. O bagulho já tá doido. Já, amiga. O bagulho já tá doido. E eu vou te passar a fita. Eu vou te passar a fita. Fala com a parada, maninho. Com a parada. A fita, fita, fita, fita, fita. Alô, Melody. É show pipiriquita. É show pipiriquita. É show pipiriquita. É show pipiriquita. Primeira até uma rana, tá só na manhã ali. Bora, Big, que eu gosto é do bagulho doido. Eu gosto é de doidar, papai. Eu vim pra festa pra isso. Com a gente hoje, essa super festa bacana. O meu grande parceiro, o Pai NJ, ele e a Cláudia também, a galera, todo mundo no apoio. Sempre comigo, obrigado, obrigado. Meu parceiro, o Buiu também. Placílio, proprietário aí do Ripson. Galera, todo mundo em peso. Fala, Leandro, ele o Madru. Minha na potranca do cucum, ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. Minha na potranca do cucum, ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. E agora? Senta, senta, senta, vai sentando, vai sentando. Bora que o bagulho tá esquentando, tá esquentando. Vai pra cima, bora, Bicolo, bora que o bagulho tá doido. Vai fumando e vai bebendo, vai fumando, vai bebendo, vai fumando e vai bebendo. Que a pressão vai aumentando, bora, Bicolo. Vai bebendo, vai bebendo, vai fumando, vai bebendo, vai bebendo, vai fumando. E faz o caqueado, e fuma o baseado. E faz o caqueado, e fuma o baseado. E faz o caqueado, e fuma o baseado. Bebendo e fumando. O Alex tá endoidando com a patroa dele, só mano. Tava fumando um cara. Ei, Alex. Melhorou, pai? Dá pressão, né? Tava fumando um cara. É perfuma todo lado, perfuma todo lado, perfuma todo lado, perfuma todo lado, perfuma todo lado, perfuma todo lado, perfuma todo lado, perfuma todo lado, perfuma todo lado, perfuma todo lado, perfuma todo lado, perfuma todo lado, perfuma todo lado, perfuma todo lado. É muita pressão na tua cabeça. Carreta Touro malvada. E a gente vai sacudindo os quatro cantos aqui da cara. Bora, mano, Bicolão, bora pra cima. Você tá na minha e eu também te quero. Larga de vestir, a nossa casa é sério. E me pega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. Larga de besteira, nosso caso é sério. Entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. Eu vou pra ir por meu grande amigo Maurício, ele é patroa Jéssica, rapaziada do Guarumã invadindo hoje aqui. O padre Bicolô, tá todo mundo de parabéns. Obrigado, obrigado, cara. Agora pra cima que o show é nóis. Já tô chapado, qual é a cor? Quem me falou foi. Agora minhas primas da Alemanha. Que semana passada tava fazendo muita onda com a gente. E o Silvano, mãe, tá no sétimo já. De convencer, novinha, pode ir pra. Eu te beijei, novinha, novinha. E a peteca não cai, não, papai. É pressão pra todo lado. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. parceiro Bicolor não me abandona, diga. Vem aqui me dá, para com sua vazamento. Tô contigo, viu, bicho? Pé demais, tem que tirar o chapéu pra ti. Prepara logo aquela água pra mim, mano. Eu já tô naquela base aqui, pariu. Cuidado pra não te dar perdido e vim aqui me dar. Não dá mais. Era uma briga esse nada outra. Ô, moça, não. Bora, Big, bora, Big, bora, Big. Não deixa o bagulho parar, mano. Tá doida, vai, garoto. É pra balançar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. Um, dois, três. Aquecendo, bora, bora, aquecendo. Ei, bandida, os moleque é vilão. Ei, bandida, os moleque é vilão. Já botei no 14? Agora, filho. Vem. Agora é no 18ão. É no 18ão. Comigo? É no 18ão. É no 18ão. Agora é no 18ão. É no 18ão. É no 18ão. Um, dois, três, pra cima, bora! Já gosto de ver o sorriso no rosto da galera, bicho. Bora aí, doidando, que o negócio tá bonito. Malvada. Escandalosa do Pará! Bora pra cima! A escandalosa do Pará! Carreta Touro Malvada! Simbora, maninho, aquece, aquece. É DJ Big Show. Esse Alex é parceiro, ele gosta do rock do... Carreta Touro Malvada. Bora, mano, me cola, bora pra cima, hein? Agora eu quero ver, bora. Morena, loirinha e panabes novinha. Parceiros aí, já rapaziada da Perna Azul, tá todo mundo aqui comigo. Manda, fruto da terra. Se sai de sofrer, papai, vem pra festa que aqui o bagulho é doido, mano. Tô te falando. Bora, meu parceiro Timóteo, aqui presente com a gente aqui, só de boa aqui, hein? Tudo, bora lá, bora! E aí? Vai tomar tudo que plantou. Os irmãos Metralha, carregando sucesso. Eu não deixo a peteca cair. E nós da Big Doia, bora! Vamos lá, DJ Big Show! Vai, minha touro! Tá doido, moleque, um musicão! Não tem como o cara não lembrar do Cacho. Sim, só o somzão! E aí, meu parceiro Alex, ele troca um vestido, a galera do Guarumã, meu grande parceiro Maurício, o Placídio, proprietário do Ripson. Não tem jeito, bicho. O cara faz de tudo, mas sempre tem uma que chega e conquista o cara, hein? Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Aí ela é Dilma, Zica, tá, pô, bicho. Aí não tem nada não, cara. Ai, por você. Quero ver a galera cantando pra ficar bonito. Bora agora, quero ver, mano. Do fogo, garoto! E vem mais uma, Big! Bora, Big! Doida, garoto! E doida, tudo vai balançando, tudo vai balançando, tudo, tudo! Vê se vocês conhecem essa aqui, então. Sinta a pressão da carreta touro malvada. Tá ficando bonito, mano, me colou. Gente, já é madrugada e você não sei. Porque é meia-noite e 15, tem muito rock ainda. Onde você está? Ando pelo quarto pensando em você. Ligo pro celular, não quer me atender. Eu sinto um vazio. Se quiser o alô, gente, pode chegar na moral que a gente manda. Não tem dessa não, beleza? Se quiser a música também, só pedir, fala pra mim. Procura aqui. Amor não faz assim, e aí? Já é madrugada e você não chega. Cabeça aquela dúvida, dúvida. Você está ando pelo... Alô? DJ Big Show, Big Show. Não quer me atender. Eu sinto um vazio no peito, a solidão. Por que que faz assim? Maltrato o coração. Eu te amo demais. Imagina que é a mim mesmo. Amor não faz agora, pra ficar bonito. Pena de mim. Vamos, pescador. Vamos, pescador. Você quem comanda o coração. A mulher era que tá solta, solta. Vai! Tá fluindo o nosso rock. Bora, Silvano, com a parada. Chega aí, pai. Bora, Bicolô, não me abandona, Bicolô. Tô contigo, viu? Hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira. Hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira. Hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira. Hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira. Suave teu corpo, me deixa louco. 15 e 16 é lá no Silvano com a carreta Tubarão. Aniversário dele, né, Silvano? Sabe que eu preciso de você aqui comigo, me fazendo feliz. No teu sorriso, viajo e delírio, te beijo. 15 de setembro, a moda alemã vai estremecer. O aniversário do Silvano. Então fica comigo, precisa amar. O Big vai detonando assim. Bora, Big Show, vai doidando tudo. As emoções, mas... Carreta Touro Malvada, a escandalosa. Toda noite a mesma história. Muito obrigado a todos os nossos amigos da Farra também. Os caras já estão no décimo pacote. Vem aqui na frente ali, ó. Vieram pra cá, os caras estão fedidos ainda hoje, né? Obrigado, obrigado. Tá curtindo o marcante, que o bagulho tá ficando bonito, hein? O que ser ter? Ai, amor. O que será da minha vida? Se não te ama, não provar seus beijos, não dá. Diga, por que você partiu? Na madrugada, no fim da tarde, saudade bate. porque maltrata. Te digo, vou falar das coisas. Chega aí. Uma. Queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão, de um coração que tanto chora. As pessoas arrumam jeito, uma maneira de poder te falar que amar você e quer você pra toda a vida. E te dizer que não consegue, fica só. Queria poder te falar, eu amo você, você. Estou bem lá no terreno do Cláudio, a Tubarão vai estar por lá nesse lugar. Manda os brothers, a maior referência em melody. A maior referência em melody. Vai detonando, marcante, vamos. E vai girando, vai doidando. Bora, Alexi! É de a patroa. Você surgiu em minha frente como um anjo. Na sequência pra se apaixonar. Sinta a pressão da carreta Touro Malvada. Daqui a pouquinho tem a volta do meu parceiro de Rodrigo Meira. E mais tarde tem o Pereira Saudade. E vai estar se preparando, tá afiando os dedinhos daqui a pouquinho. E vai viajando nas marcantes no Pato Vícolo. Do Pai Sandu, rapaziada, tá em peso aqui na minha esquerda, hein? Hoje, pra onde você vai? Hoje eu vou sair pra curtir. Carreta Touro Malvada, um escândalo de qualidade. Os amigos da farra, os caras tão pirando tudo comigo. Obrigado pelo carinho, pela estada, hein? Meu parceiro Debinha na caixa baixa, ele e toda a comitiva ali, ó. Patrão Chicora também, a galera do Ripson. Fala pra Cid, o proprietário do Ripson tá aqui. O Big vai noidando, é marcante pra machucar, amor! A escandalosa do Pará! Essa distância me mata. Eu quero ter você. Para meus amigos da farra, não pode parar, não pode parar. O sangue não pode esfriar, não. Me diz o teu nome. Eu quero te amar e ser feliz. Dizer a você do meu amor. Fala pra mim, chega comigo, namorar. Porque me abandonou. Se foi, me deixou aqui. Sofrendo e chorando por ti. Chora não, a mulher, bicho, não tem que tirar o chapéu pra mulher. Quando ela quer, ela vai. Olha o papo dessa aqui, ela malhou. Quando ela voltou, voltou com tudo, bicho. Jeito, mano, a mulher tem que tirar o chapéu, né, mano? Quando elas querem, tem que tirar o chapéu. Eu desejo, Leo, a nova onda do Pará. Ei, Alex, vai viajando, sei que só a mulher que se valorizou. E agora, Joaquim? Agora ainda sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. E aí, amor, fala pra mim! Tu pensou, né? Obrigado, meu grande parceiro Leandro. Tá aqui no nosso esquerdo, aqui só na manhã. Sentadinho, obrigado você, maninho. Grande abraço do Big Show pra você. Tô com você, maninho. Sempre. Que eu ia chorar por você. Que eu ia morrer de amor. Que eu ia pedir pra voltar. Mas também tem aquele cara que é rock doido, mano. Não quer saber de porra nenhuma. Ele quer saber de curtir. Só quem é malucão doidão vai cantar essa aí, ó. Bora aí, doidando nas marcantes. Mado Bicolão esquentando, pegando fogo. Sou um cara malucão. Minha história é curtida. seja o melhor pra ti. Por mais que pensei só em mim, você abalou meu coração. Com esse jeito de me olhar, eu vejo seu nome no telão. Essa é minha declaração. Como é que é seu nome? Hoje eu vou dizer tudo o que eu sinto por você. Meus amigos dizem que eu vou enlouquecer. Agradecer também, né, Pereira, com muito carinho. O nosso grande parceiro Preto, ele e toda a sua família. Os caras que disponibilizaram o tempo deles pra estar aqui com a gente. Muito obrigado, fica à vontade. O show é nosso, o show é nosso. A gente vai girando daqui a pouquinho, tem Pereira na saudade. E o Big vai detonando. Carreta Touro Malvada. E é marcante, vai doidando, vai pirando, cabeção. É pra pirar, é pra enoidar, pra noirar. Bora, Big, vai é tudo, mano. Galera tá. Galera da segunda pop. Galera da segunda pop. Galera da segunda pop. Galera da segunda pop. Vem com chicas pra galera que é sucesso infantil. Vem, vem, vem, faz o S, faz o S. Joga a mão pra cima com a galera da segunda é super pop. Vem, vem, vem, faz o S, faz o S. LC Joguinho metralhando com a família super pop. Vem, vem, vem, faz o S, faz o S. Vejo todo o ar e a potência desse som me indo bem. Bora, bicolô! Galera da segunda pop. Galera da segunda pop. Galera da segunda pop. Bora, Alexi! Comigo o bagulho é doido. Bagulho é doido. Gente de tudo, não tem frescura. Bora, bi! Bora, bi! Touro malvada. É o da Playboy. Bora, Alexi, bora. Faz o sinalzinho da amizade. Aquele sinalzinho. Faz o sinalzinho da amizade. A boca tá adoçada, misturo doce com bala. Com pirulito na boca, essa mina é mal criada. Ei, Rodrigo. A pistola sei que ela arrasa na cama, ela é tarada. Bora, mano, bicolô. Bora que tá pegando, pô, vem. Pô, vem. Senta novinho e não para. E senta novinha. E não para. E vem minha novinha. E não para. Senta novinha e não para. Ela joga de frente, ela dá uma sarrada. Ela joga pra trás, ela dá uma quicada. Ela joga pra frente, ela dá uma sarrada. Ela joga pra trás, ela dá uma quicada. Bora, novinha. E vai balançando. E não para. Senta novinha. Senta novinha. É do Leandro. Cara, meu parceiro Leandro, daqui a pouquinho eu vou descer pra ir contigo, viu, desgraçado? Aí do teu ladinho, né? Essa sorte aí. Senta novinho e não para. Senta novinho e não para. Senta novinho e não para. A gente vai dando giro gostoso. Bora pra cima, minha escaralô. Não alivia que a parada é doida, papai. Bora. Bora, meus amigos da farra. Já tô no décimo pacote. A galera tá fim de pirar o cabeção hoje. Olha as primas da Alemanha, fala Silvão! Pra cima, pra cima! Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, né? Carreta Touro Malvada. Ai, escandalosa do Pará! Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, doirinha jogando. E parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, doirinha jogando. Troféu do ano, parabéns da minha, tu ganhou o troféu do ano. Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. O que que você é? Você é a número um. Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, pra mim você é. Carreta Touro Malvada. Vamos lá, DJ Big Show! Aê, aê, aê, aê. Aproveitar aqui e abraçar a nossa equipe, os amigos da Farra já estão aí com o nome pacote. Dia 22, vou invadir a Santa Bárbara. É, bom, moleque, os caras tão rock doido. Vem tirar o chapéu pra essa galera, viu, bicho? Galera da Nike, do quilômetro 17, já aí no terceiro pacote também. Os caras tão só de pacote hoje, moleque. Não tem como competir com os caras, não, mano. É muita pressão, né? Fiz a fila ali, ó. Vai, faz a fila e vem uma de cada vez. Vai, faz a fila e vem uma de cada vez. Vai, faz a fila e vem fuder. Com 3, com 6, 16, sei lá. Tá suave, vendo. Olha só, Big, também tá com a gente. Nosso amigo Jariquinha, saudade, tá certo? E nosso amigo Bacu também, o Gago, toda a rapaziada, Ponte Preta. A próxima cidade da cara, viu? Quero hoje prestigiar, hoje a carreta, hoje aqui no 3. Forte abraço a todos vocês, viu? Você nosso amigo Jariquinha aí, que é amigo particular aqui do Pereira. Vem fazer aquela visita, né, Jariquinha? Qualquer hora dessa, o Pereira vai invadir também a tua festa, viu, mano? Aquela serrada lá, pode deixar. O Lindão tá lá, o Dani tá lá. Quem foi que mandou você procurar? Aquele giro bacana no funk pra galera. Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. E aí, como é que é, Bado Bicolô? Pode dar em cima de mim. Din, din, din. Já, já tem pressão. Vamos segurando, segurando. Como é que o nosso rock do Diana pra parar, bicho? Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão. O teu tempo tá passando e tu não toma uma atitude. Vou ter que ativar o meu modo lude. Feito um tapa na cara, essa é rápida, esperta. Vê se não fica moscando e recebe essa indireta. Meu chiclete favorito é o sabor de cereja. Se não for pende muito, cala a boca e me beija. Eu já tô avisando que eu não tenho namorado. Logo avisando, né, Rodrigo? Dia 15 de abril, o céu tá danadinho lá no aniversário do Silvano. Din, din, 2019 já, né? É, mano. Tá com ciúme, só se for, só se for. Pega na mão e assume, tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão, pega na mão, pega na mão e assume. Pega na mão. Galera do Hip Som, só no pacote com a gente. Obrigado pelo carinho de vocês, hein? Mas era aqui por sinal da desde cedo com a gente, hein? Vai, tchim, vai, vai, tchim, vai, vai, tchim, vai, vai, tchim, vai, vai. Bora, Big, doida tudo essa parada. Comigo é doido. Essa mulher que é perigosa. Aqui tem uma daquelas que faz o cara deixar tudo que ele gosta. Olha o forrozinho. Ela me fez comprar um carro. Logo eu que amava. Mulher que chega pra mudar o cara. Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado. Bora curtir o forrozinho na mão. Me deu um tênis de presente. Falou que a botina não combina mais com a gente. Já chegou mandando no cara, que foi? Menina indecente. Aí não aguentei, falei. O Anácio. Que o coração sente. Bora, meu parceiro Alex. Inferno, me abandono. Seu amor. É ou não era? Deixa de ser pião de ouvir modão, meu filho. Olha o forrozinho bacana. Não deixo não, não deixo não. Não deixo não. Chapéu pra usar gel, meu Deus do céu, não deixo não, não deixo não, me deixa de ser pião de ouvir modão, meu violão, não deixo não, não deixo não, largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu, não deixo não, não tem amor que vale isso não. Mas o clipe ficou bom, hein? Amigo Jonathan Santas, Raul Tavares, Marquinhos da Grammy. A gente vai girando as emoções. Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado. Me deu um tênis de presente. Falou que a rotina não combina mais com a gente. Aquele giro gostoso, hein? Pra galera dar aquele giro bacana. Relaxar a mente, hein? Não aguentei, falei o que o coração sente. Bora, meus amigos da farra, todos vocês. Vai pro inferno com seu amor. E aí? Deixa de ser pião de ouvir modão, meu violão. Não deixo não. Não deixo não. Não deixo não. Chega com o Mimi. Ele tá apaixonado. Tá apaixonado, cara. Toma. Ela só quer encontrar um coração partido. A original, toma. E também já tem. Faz de juramento. Pega a gatinha que eu quero ver, bora. A original, Brasil. Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela. Juntar a minha tampa com a panela dela. Faz esse juramento logo, mano. Ele vem a parada. Sabor. Eu tenho um abraço pra te dar. Cê quer que eu leve aí, eu vou, cê vem aqui buscar. Te prometo não, te prometer nada. Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada. Se faltar o principal em casa, não tem jeito. Amor, se faltar amor. Pega gatinho. Vamos fazer o juramento do dedinho, juntar o meu midinho com o seu midinho. Próximo final de semana estaremos lá pelo Internacional, lá no Vinagre. Aqui todo mundo convidado, hein? Assinatura, gente, sela com beijo. Vamos fazer o juramento. Eu boto feio mesmo. Meus amigos da FAR já confirmando presença. Vai estar toda a galera aí. Fechou, família Marques também, obrigado. DJ Léo Pressão. Fala, meu DJ. Tá assim. Aquele giro pra ficar na história, garoto. Ela tentou. Olha aí. Usar uma roupa parecida, tentou. Esse big é doido, né? O mesmo corte de cabelo tentou. É, mano, é aquela sequência pro cara relaxar, pegar a gatinha. Ela errou. Na manha. Ela errou. Quando o beijo não me aliviou, quando o abraço dela não encaixou, do erro. O erro dela é não ser você. Por que? Fala pra mim, filho. Fala. Ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase, eu te pedi volta daqui até Marte. Eita paixão! Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. Que é? É Carreta Touro Malvada. Bora, Alexi! Comigo o bagulho é doido, gente de tudo, não tem frescura. Bora, Bi! Bora, Bi! Sinta a pressão da Carreta Touro Malvada. Bora dar aquele giro agora. Pega a gatinha, já tem pressão de volta. Tumba, ti. Entre ser o seu amigo e não ser nada. É na sequência de reggae pra ti, bora ver se tu sabe. Nada. Diria que vou guardar esse amor que tenho aqui. Fala pra mim, fala. Me fala. Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Fica tão perto. A hora de tu pegar a gatinha. E não poder. É agora, bicho. Beija lá. Aquele giro, já apareceu. Vamos lá. Me chama pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou. Te vai girando as emoções, bora, bora, me colou. Esse dia aí, justamente esse dia, eu não quero que aconteça. Então sua amizade esqueça. É DJ Big Show. E toda vez que você me disser oi, chega com eu ele. Vou responder só oi, no meu peito gritando te amo. Bora que der meia-noite e meia, tem muito rock, pai. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só. E hoje domingo, viu, gente? Nossa festa continua aqui com o festival esportivo pra galera. E detalhe, todo mundo convidado, hein? Te bora, mãe, te puxa. Vou nem dormir hoje, né, Rodrigo? Já tá, né, digressão. Não vai sumir daí, viu? Entre ser o seu amigo e não ser nada, prefiro ser nada. O showzão do reggae, ó, pra cima, amigo. A escandalosa. Meu giro, obrigado meus amigos da Farra. Os caras estão endeitando tudo comigo, hein? Só agradecer essa galera, valeu. Pra relaxar aquele funk, bora. Aquele reggae bem gostoso. Olha o moreno. Mais perigoso do 14 aí, ó. Quem conhece o Cabeça de Gelo? Bora, bora, bora. Vai girando as emoções pra cima, bicho. Bora, garoto! Para meus amigos da farra, galera, estão pirando o cabeção aqui na minha frente. Abraço pra vocês, bora pra cima. Eu não vim pra me curvar. E aí? Eu vim para conquistar. Eu não vim pra me curvar, não. Eu vim para conquistar. Fogo na Babilônia. Fogo na Babilônia. Fogo na Babilônia. Fogo na Babilônia. Sinta a pressão da carreta Touro Malvada dentro de você.